O negócio aqui é meio brabo. Aqui não tem outro meio do cabo viver se, no tempo da seca. O que ele plantou foi uma roça de amendoim. Não tirou um caroço. Um caroço. Perdeu. Disse, Deus me livre de eu ficar mais nesse lugar. Eu estou pedindo para o Brasil inteiro olhar para os pais de família. Carente que deu. Estou emocionada. Que ajuda, manda entregue para eles. Aqui nós só somos procurados em época de eleição. Desculpa aí, viu? Se eu não pensasse em Deus, eu já tinha feito besteira. Só tem uma pessoa que eu posso pedir umas graças e uma força, só é aquele ali, do céu. Eu passei um dia e uma noite no hospital. Outra pessoa aqui. Não tiraram minha filha, quando tiraram faz tempo que ela morreu. O irmão dele pegou o querosene com dinheiro nesse tempo, aí botou perto dele. Ele achou ele deitadinho, aí queimou, né? E ele só tinha 6 meses de vida, era novinho. Então, esse dia foi muito difícil, porque a gente tinha que rodar muito, gastar, que a gente tinha hora que a gente tinha condição. Mas a gente conseguiu vencer a batalha, né? A pessoa que pode dá muita coisa boa aos seus filhos. E os que não podem, dá carinho, dá amor. O sertão é o maior desafio para a Igreja do Brasil. Não podemos ficar indiferentes ouvindo o chamado do Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me! Estamos indo a povos distantes.